todo mundo já ouviu falar no monstro do Lago Ness, na Escócia. Só que para muita gente, esse monstro não passa de ficção. Foi então para tentar apurar essa história de uma vez por todas que recentemente uma expedição de cientistas britânicos passou 3 dias no lago. A Sueli Gann, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, e o Ayrton de Grande têm mais detalhes sobre essa expedição. Agora que as águas do Loch Ness estão novamente tranquilas, nós estamos aqui no estúdio com um dos jornalistas que acompanharam essa famosa expedição. É o Ayrton Miguel de Grande, ele foi um dos vencedores do concurso para jornalistas que nós promovemos há algum tempo. Conta pra gente as suas impressões. Bom, Sueli, acho que o mistério do monstro de Loch Ness vai ficar para ser resolvido só no ano que vem, porque provavelmente eles vão organizar uma nova operação de piscão, operação de vasculhamento das profundezas do lago. Até agora, você mesmo disse, foram 3 contatos que eles fizeram e eles passavam com os barcos vasculhando com o sonar as profundidades e depois voltavam para ver se aqueles contatos estavam no lugar. O que dá uma margem de, vamos dizer assim, de dúvida muito grande, porque cada vez que suponha que tem um peixe lá grande, ele some, então as pessoas já podem dizer, ah, era o monstro que desapareceu. Mas eu acho que ninguém está muito confiante na história do monstro, não, a não ser os empresários do turismo, do local, que dependem, em parte, dessa história da Ness, né, o monstro do Lago Ness, para continuarem tendo bons lucros. Pois é, aliás, a impressão que ficou aqui entre a gente é que isso, de certa forma, pode ter sido também uma jogada publicitária, né? Você mesmo estava dizendo que os fabricantes de computadores tiveram o nome deles mencionado, 3x2, não é isso? É, de fato, tem uma empresa que forneceu os computadores, né? Os sonares, uma empresa norte-americana, é uma das patrocinadoras desse evento. Então, você podia ver adesivos e camisetas por toda a parte. E também as autoridades de turismo estavam tentando ter um fomento, um aumento, né, do fluxo de turismo de turistas para aquela região. Além da indústria de souvenirs, você mesmo comprou um bichinho todo bonitinho, isso, né? Uma pequena Ness, né? Quer dizer, o monstro está estampado em quase todos os lugares da cidade. E muito mais do que se desejaria que estivesse na mente das pessoas, né? Agora, para acabar, o que você acha? Você acha que foi bom ou não terem descoberto ou não provado que o monstro existe ou não? Você acha? Olha, eu pessoalmente acho muito interessante essa história do monstro. Eu gostaria que o monstro existisse. É uma pena, eu tenho a impressão que ele não existe, mas e uma pena maior ainda é que talvez essa operação acabe por afugentar da mente das pessoas a ideia do monstro. Agora, tendo monstro ou não, vale a pena visitar Inverness, porque é uma cidade lindíssima e toda a região lá é muito bonita, vale a pena visitar. Olha, eu vou seguir seu conselho qualquer dia desses, eu vou dar uma passadinha por lá. Muito obrigado, Ayrton, e aí está, então, nós vamos continuar imaginando se existe ou não o monstro de Loch Ness. Esta música, Cowboys and Indians, tem história. Uma história que começa assim. Era uma vez um baterista de uma banda famosa que há 16 anos mantém presença constante nas listas dos discos mais vendidos e já viajou o mundo todo. O baterista é compositor de sucessos pop internacionais como Radio Gaga e It's a Kind of Magic. Um dia ele decide formar uma nova banda e agora toca em duas. O baterista é Roger Taylor, a banda famosa é Queen e a banda nova é The Cross. Em entrevista à BBC, Roger Taylor contou como encontrou os talentos para formar The Cross. Well, originally, of course, I did the old tried and tested method of we advertised in the music press in the back. Didn't say who it was for or anything. Originalmente, diz Roger Taylor, Eu usei o velho método de colocar um anúncio numa revista especializada, sem dizer para quem era, e muita gente apareceu para fazer o teste, enquanto eu assistia a tudo sentado ao fundo de um pequeno teatro no Soho, protegido pelos meus óculos escuros. Mas por que tomar tal decisão? Criar uma nova banda? Será que ser baterista do Queen não era suficiente? Roger Taylor. I'm a musician. I like working. And I like playing music to people. And I like performing. Queen are not working all the time. You know, we haven't split up or anything. Heaven forbid. Eu sou um músico, diz Roger Taylor. Eu gosto de trabalhar, de tocar música para as pessoas. Eu gosto de dar shows. Queen não está se apresentando o tempo todo. Nós não nos separamos, de forma nenhuma. A banda continua. Mas Queen não está trabalhando o suficiente para o meu gosto. E aí eu decidi formar uma outra banda. Ser baterista do Queen, portanto, não foi suficiente para Roger Taylor. E a nossa história vai terminando por aqui. Agora só nos resta esperar que ela tenha um final tão feliz quanto a história do Queen, uma das bandas mais populares do mundo atualmente. Mas fiquem com Roger Taylor, The Cross e a música Cowboys and Indians. Jazz, cool blues, we are country. We get rock and roll all day. Let's dance, come on down. Get funky, that's the way. That's the way. That's the way. Hey, hey. In the USA. There's two cowboys and Indians home on the range. But the cowboys and Indians changed. Yeah, changed. Cowboys and Indians changed. We got James Dean on the silver screen. You down. Now Elvis was the king of rock and roll. We got Preacher Man who wanna save your soul. Got the Motor City with a Motown beat. I get hit to the beat on the hip hop street. Nasci de Londrina, o principal mercado financeiro da Europa, deu-se a entrega dos prêmios do concurso Jovens Engenheiros para a Grã-Bretanha. Trata-se de um concurso que se realiza todos os anos, com a finalidade de descobrir novos talentos no campo das ciências aplicadas. Hélia Araújo, colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, tem mais detalhes. 60 jovens reunidos no Westminster City Hall, em Londres, expuseram as suas invenções, aguardando com ansiedade o anúncio dos vencedores. Os temas de seus trabalhos eram variados, de um robô educacional modular a um elevador para consertos em motocicletas, e de um purificador portátil de água a um protetor de tomadas para evitar que crianças pequenas tomem choques elétricos. Mas os projetos têm uma característica em comum, ou seja, todos os inventores tem menos de 19 anos. Eles são os finalistas de 1987 do concurso Jovens Engenheiros para a Grã-Bretanha. Parcialmente financiado pelo Ministério da Indústria e com o patrocínio de empresas industriais e comerciais, essa competição anual, organizada pelo Conselho de Engenharia da Grã-Bretanha, tem como objetivo incentivar os jovens a desenvolverem projetos industriais e ajudar a fortalecer os vínculos entre as escolas e a indústria. O prêmio principal foi concedido a um rapaz de 16 anos, Dean Shorten, pelo seu computador industrial portátil. Dean teve a ideia para seu projeto quando observou que tal aparelho economizaria tempo e, portanto, dinheiro na pequena empresa eletrônica de seu pai. Como jovem engenheiro do ano, Dean Shorten ganhou, além de um belo troféu, a quantia de 1.250 libras, cerca de 100 mil cruzados, para sua escola comprar equipamentos de engenharia. Uma situação da vida real também foi a inspiração do projeto de Nicole Ballantyne, que venceu o prêmio especial da categoria feminina, chamado Mulheres para a Ciência e Engenharia, que visa incentivar um número maior de meninas a seguirem carreiras nos campos da ciência e engenharia. Nicole, de 18 anos, foi uma das 16 moças entre os 60 finalistas do concurso. O seu projeto premiado foi de um instrumento computadorizado para ajudar as crianças a aprenderem a ler música. O centenário de nascimento de Heitor Villa-Lobos não passou despercebido em Londres. Foram vários os concertos realizados em sua homenagem, bem como os recitais de solistas internacionais. Também fez parte das comemorações o lançamento de um disco especial, inteiramente dedicado à obra de Villa-Lobos e gravado na Grã-Bretanha pelo Octeto Plyth, de violoncelos. O violoncelista inglês David Tew é membro do Octeto Plyth, mas está radicado há 6 anos no Brasil, onde integra a Orquestra Sinfônica Brasileira e o Quarteto de Cordas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De passagem pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres, David Tew comentou com Eduardo San Martín o lançamento desse LP britânico com música de Villa-Lobos para violoncelo. Eu apaixonei para Villa-Lobos lá no Brasil, não? Tocando e gravando, acho que até 4 discos lá, o próprio Baquianos 1 e Baquianos 5. Cada vez que eu volto para a Inglaterra mais, eu fico mais envolvido com Villa-Lobos. Quando você foi para o Brasil, você tinha só uma noção de Villa-Lobos através das peças pedagógicas dele? Ou... Exatamente, porque o Villa-Lobos realmente não era muito conhecido aqui na Inglaterra. Infelizmente, só quando um homem faz 100 anos do nascimento que o mundo, até lá no Brasil também, incrível que parece, mas eu estou aqui atualmente em Londres e todo mundo sabe que em Paris tem um maior movimento. Não? Agora em Londres, eu acho que isso lá tinha um monte de concertos, um monte de gravações e tudo. Não? E o Brasil realmente só esse ano. Que eu notei um pouco mais movimento nas obras do Villa-Lobos. Uma pena, porque é um compositor tão conhecido aqui agora. Eu acho que tem que ser mais apreciado mesmo. Em sua conversa nos estúdios da BBC de Londres, o violoncelista David Tew também discutiu um dos aspectos mais polêmicos da obra de Villa-Lobos, ou seja, a sua prolixidade. Mas frisou que Villa-Lobos e outros compositores brasileiros contemporâneos obteriam melhor reconhecimento nacional e internacional se as orquestras ensaiassem mais as suas obras, obras muitas vezes exóticas. Acho que orquestras, não só ingleses, alemães, franceses, mas brasileiros, têm que ensaiar mais. Não dá para fazer um ensaio e o concerto. Assim que Villa-Lobos estragam aquela impressão do Villa-Lobos, sabe? A gente tem que prestar mais atenção um pouco, sabe? Dedicar o nosso tempo do ensaio para próprias obras brasileiras. Porque tudo tem Beethoven, que todos os orquestras no mundo estão tocando muito bem, já foi gravado tantas vezes, mas não, Villa-Lobos não, é outros compositores brasileiros também, Radames Niatli, Mignone, sabe, Siqueira. Tem grandes compositores que a gente não presta tanta atenção. Fazer um ensaio, 2 ensaios e está pronto. Mas não é. E o público, acho que o compositor não é bom, porque está desafinado, mas não é. Eu acho que, sabe, depende muito de nós, pessoas que fazem a interpretação. Thank you. nova estação de rádio da BBC transmitindo em ondas médias para o noroeste da Europa, a Rádio 648. Mais detalhes por conta de Maria Costa Pinto, respondendo à carta que Arthur Miranda escreveu do Recife para a BBC de Londres. O que é que conta o Arthur, Maria? Ele conta que, recentemente, um amigo que voltou da Europa contou que, viajando de ônibus pelas estradas da Bélgica, ouviu uma poderosa emissora em ondas médias que se identificava como BBC 648 e que, além da programação do Serviço Mundial da BBC em inglês, apresentava programas em francês e alemão. E o Arthur Miranda, de Recife, nos pede mais informações sobre a BBC 648. Para começar, o prefixo musical da BBC 648. You're listening to BBC 648, serving listeners in Europe on 648 kHz. That's 463 meters, medium wave. Guten Morgen, willkommen bei BBC 648. Bonjour et bienvenue sur BBC 648. And very good morning from me, Jackie Sharp, on Tuesday the 13th of October. Now the chimes of Big Ben for 5:30. Para esclarecer as dúvidas do Arthur, lá de Recife, eu conversei com o Hugh Saxby, do Departamento de Operações de Programas Externos da BBC, e ele me explicou o que vem a ser esta estação de rádio trilingue, a BBC 648. Radio 648 is three languages on one frequency broadcasting to Northwest Europe for 24 hours a day. Ele explica que a rádio BBC 648 consiste de transmissões em três línguas diferentes que utilizam uma mesma frequência. Ela transmite para o noroeste da Europa 24 horas por dia. Grande parte das transmissões, cerca de 20 horas, é em inglês. Nas 4 horas restantes, são feitas transmissões em francês e em alemão, nos horários que correspondem ao café da manhã e à hora do chá, que, para quem não sabe, é por volta das 5 horas da tarde. Na realidade, o que aconteceu foi transformar as programações dos serviços alemão e francês da BBC e as do Serviço Mundial numa programação só e contínua. Eu perguntei a Hugh Saxby por que se decidiu fazer isso. Well, the problem was that there was for many years English, French and German on this same frequency. And when it changed from English to French, or from French to German, and so on, nothing was said by way of explanation as to what was going on. Ele conta que durante muito tempo esta frequência, 648 kHz, foi utilizada para transmissões em inglês, francês e alemão. E quando se passava de um idioma para o outro, não era explicado o porquê da mudança. E os ouvintes na Alemanha, por exemplo, não entendiam bem por que, de repente, o programa em alemão virava um programa em francês ou um programa em inglês. A BBC decidiu, então, dar uma identidade a esta frequência. Passou a se chamar BBC 648. E também uma identidade a esta audiência, cuja composição ainda não se conhece porque a experiência é recente e ainda não foram feitas pesquisas de audiência. Eu espero que o Arthur Miranda, de Recife, tenha ficado satisfeito com as explicações do Hugh Saxby sobre a BBC 648, a estação de rádio que leva o mundo à Europa, como ela se anuncia. E quem estiver passeando pela Europa e escutar este prefixo musical a partir de agora vai saber do que se trata. a violoncelista britânica Jacqueline Dupré interpretando uma passagem da suíte número 1 de Johann Sebastian Bach num legítimo violoncelo construído pelo luthier Stradivarius em 1672. Esta música de Bach, interpretada nesse mesmo violoncelo Stradivarius, marcou a estreia profissional de Jacqueline Dupré como solista em 1966. O recente falecimento de Jacqueline Dupré, aos 42 anos, reacendeu na memória dos amantes da música culta o elevado talento de Jacqueline Dupré e a sua trágica história de vida. Menina prodígio neste instrumento tipicamente masculino, já que exige tanto esforço físico do intérprete, Jacqueline Dupré estudou com os grandes mestres do cello dos anos 60. William Pleat, em Londres, Paul Tortelier, em Paris, e Mstislav Rostropovich, em Moscou. Em seguida, muitas vezes acompanhada pelo seu marido, o maestro e pianista Daniel Barenboim, tido como um dos melhores regentes de Beethoven na atualidade, com o seu marido, ou em concertos solos, Jacqueline Dupré estabeleceu-se como uma das mais poderosas solistas do violoncelo. Mais que isto, os críticos reconheceram no seu estilo um toque, uma suave sensibilidade intensamente feminina, algo novo e contrastante com a tradicional masculinidade do violoncelo. No início dos anos 70, porém, quando consolidava sua consagração internacional, as primeiras manifestações da doença esclerose múltipla a afastaram do palco, interrompendo uma das mais aclamadas carreiras de concertistas da década. Jacqueline Dupré, no entanto, não se deixou abater pela doença e continuou ativa na cena musical, principalmente como instrutora de jovens violoncelistas. Em 1980, inclusive recebeu o cobiçado título de melhor músico do ano da Grã-Bretanha por esta sua atividade pedagógica. Certa ocasião, perguntada sobre a tragédia da doença que acabou com sua carreira, Jacqueline Dupré respondeu com seu otimismo característico. I led a very fulfilled musical life, so that nothing was nipped in the bud when I got this disease. Eu levava uma vida musical bastante completa, e assim nada foi atrofiado quando contraí essa doença. Acho que tive muita sorte. Vejo o passado com grande alegria em relação ao tempo em que tocava. E devo manter essa alegria para sempre, sem sentir que não cheguei lá, ou seja, não consegui fazer nada. Este mesmo otimismo e vibração pela vida e pela música, Jacqueline Dupré deixou em suas diversas gravações de clássicos, como nesta versão de um trecho solo da suíte número 1 de Bach, tocada no seu violoncelo Stradivarius, construído em 1672, que recebeu de presente de um admirador no início de sua carreira. Thank you.